Nando, você poderia me proporcionar a grande alegria de ouvir mais uma vez nosso querido Rogério Skylab? Tá preparado? Não tô, não, mas eu gostaria muito. Ninguém nunca está, né? Então vamos lá, hein? Oi, FM. Alô, alô, nação ronqueira. Eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço o Ronca Ronca. Cara, mas é muita emoção isso, né, cara? Hein? É verdade. Que situação cinematográfica, né? Tarantino total, né? E ao fundo ainda a turma do Canadá, meu amigo. Arcade Fire, né? Por aí vai, né? Mas, Caipirinha, você tá com a Mojo aí na mão, onde eles listam aquela paradinha que eu disse, dos 100 discos mais importantes de todos os tempos. Tem alguns destaques aí pra você? Pô, tem o destaque já começa com quem preparou a lista, né? Que não foram os jornalistas da Mojo. Uma turma assim, tipo Andre 3000, aquele rapaz do Outkast, Jack White, do White Stripes, Alex Turner, do Arctic Monkeys, Bjork e gente desse calibre aí, né? Mas aí, como aquela listinha toda que sempre tem o que você acha estranho, esquisito, vem, por exemplo, com London Calling, aquele um disco que eu acho que é a torcida do Ronca Ronca por aí lá em cima, e número 24. Tá bom. Aquele número ali, né? Tá bom pro London Calling. Isso aí não é uma década só, não, né? Todos os tempos. Desde os anos 50, né? De todos os tempos. É, tá bom, 24 pro London Calling, porra. Quer partir do London Calling pra frente? Podemos ir, diante. Pode ir pra trás também. Olha, maluco, olha a brigada chegando, cara. Joãozinho 30 total, né, cara? Olha a evolução. Olha só a molemolência. Que situação desagradável, hein? Eita. Mas peraí, são os 100 discos? São de 100 discos. São os 100. Exemplo, não, mas eles aqui não são muito presos a formato, não. É. Porque rola compacto, rola LP, CD. Mas são os 100 discos. Pirata, compacto, seja o que for. Sim. Por exemplo, no London Calling, se não existisse o London Calling, o que não existiria? Olha, não existiria o punk nos estádios e não existiria o álbum de rock como uns tapas genéricos, que eu não quero não entendendo muito bem o que eu estou dizendo, e não existiria o Sandinista, que foi o álbum que se seguiu. Pois é, exatamente. Né? Mas que mais? Outra coisa que vem aqui, por exemplo, número 21, Beach Boys, com Pet Sounds. Sem Beach Boys não haveria o R.E.M. Certíssimo na mosca, né? E aí vem Led Zeppelin, etc, James Brown, Bob Dylan. Led Zeppelin qual é o disco? Led Zeppelin 4, aquele daquela musiquinha que mala. O povo gosta de tocar no violão, né? Mala pra caralho, não aguento mais a música. Puta que pariu. Se não tivesse existido esse disco, o que que não existiria? Sem o Led Zeppelin 4 não existiria Aerosmith, Rush, Jeff Buckley, White Stripes... E ninguém tocando Stairway to Heaven nas lojas de violão. Pô, dos cinco itens dá pra tirar três, né, maluco? Só mantém dois aí. O Jeff Buckley, quem mais? Pô, eu voto pra White Stripes. Jeff Buckley, White Stripes. É, eu voto pra que esse disco não exista. Pelo menos a gente ficaria livre dos outros, né? Quem mais? Que situação, hein? Número 19, um certo compacto aqui de uma música chamada Satisfaction. Boa. Lançada pela Decca em 65. Sem isso não existiria o Clash. Aí eu vou pular um pouquinho aqui. Vamos chegar nos 10? Vamos lá. Número 10. Repetindo, hein? Esses são, segundo a Mojo, segundo né, os componentes dessa lista que selecionaram os 100 discos mais importantes, os que mais criaram impacto, os que mais foram seguidos, enfim. O décimo. Número 10. O disco sem o qual não existiria o Clash, o Joy Division, The Fall... E coisas por aí. Forte, hein? Um certo compacto lançado em 1977. God Save the Queen, eita. Sex Pistols. É. Sem o disco número 9, não existiria Soul Music. Eita. E acabou. É só isso? Não existiria Soul Music. Ray Charles, What Would I Say? Alguém tem dúvida? 1959. Alguém tem dúvida que não existiria Soul Music se Ray Charles não tivesse gravado isso? Não. É, número 8... Uma antologia aqui, uma caixa de CDs. Cara, isso aqui é uma coisa que eu tô completamente por fora. É uma caixa de CDs, antologia da música folk americana. Ah, tá. É daquela que o cara vai com o microfone, trabalha tipo o Hermano Viana, que Low sai Max. gravando. Né? É. Sem isso não existiria Woody Guthrie, Bob Dylan e a turma dessa praia. É. Número 7. Sem isso não existiria a contracultura do rock. David Bowie, Iggy Pop, Alice Cooper, etc. Quem? Sonic Youth, Jesus and Mary Chain. Quem é o filhinho? The Velvet Underground. Alguém duvida? O disco da banana. Número 6. Sem esse não existiria o blues britânico, o punk, o Sympathy for the Devil. Número 6, Robert Johnson, King of the Delta Blues Singers. Não existiria nada disso mesmo, né? É, número 5, a música daquela do Fon Fon Fon. Conhece? Kraftwerk, Autobahn. Sem isso não existiria música eletrônica. Número 4, voltando a uma praia que a gente já visitou aqui. Bob Dylan, The Freewheeling Bob Dylan. Sem isso não teria Rubber Soul dos Beatles. Sem isso não haveria poesia na música popular. Essa é demais, hein, meu amigo? Que pedrada, hein, meu? Vai, quem mais? Seguindo. Número 3. Como é o nome desse cara aqui? Elvis? Elvis Presley. Oh, yeah. Sem isso... Qual disco? Heartbreak Hotel, compacto de 1956. Sem esse disco, rock and roll continuaria sendo uma música racial de negros. Não teria... Dos guetos. Se mesclado. Número 2, uma outra turma que a gente já falou hoje. Pedro, Paulo, João e Ringo. Com o compacto de na gravadora Parlophone, 1963, I Wanna Hold Your Hand, The Beatles. Sem isso... Não existiriam grupos escrevendo suas próprias músicas. O primeiro é o seguinte, né? Agora sim, agora sim. FM. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Mas o lance é o seguinte, meu amigo. Little Richard, como o disco mais importante de todos os tempos. Caipirinha, se não tivesse acontecido esse disco, o que que não teria acontecido? Nada. tem algum textinho aí sobre... Tutti Frutti para nossa torcida ter alguma ideia, assim, do que se trata do Little Richard, um músico de New Orleans, um pianista... Bom, Jimi Hendrix começou com o Little Richard, né? Tem aqui, bom, um Dr. John falando sobre Tutti Frutti. Vou fazer uma tradução aqui. Isso. A quente. Quando o Little Richard estava gravando Tutti Frutti, eu estava do lado de fora do estúdio chamado Cosimo Matassa. Eu estava sempre por ali, principalmente durante as sessões da gravadora Specialty, que foi a gravadora que lançou esse compacto aí, tentando vender algumas músicas. Tem gente que diz que o Little Richard roubou o jeito dele de se apresentar e tal, de um cara chamado, ou de alguém chamado Esquerita, que eu não conheço. Mas pra mim essa era uma coisa mais com som de gospel, e o Richard era o cara que tinha mais esse som de quente contaminar, de contagiar as pessoas, né? Mas que também vem dessa história de gospel, de igreja, né? Esses caras todos vêm da igreja, né? O Little Richard, evidente, é muito conhecido por essa coisa mais ligada ao rock, né, dos anos 50, mas tem centenas de músicas literalmente gospel, né? Aí vem uma coisa interessante aqui, ele fala que o estilo do Little Richard foi pra ele uma revelação, um som incrível que realmente agitava, sacudia as casas. E aí ele está usando a expressão em inglês rock, de sacudir, né? Aí ele vem com a definição do rock, disse que para ele, para o Dr. John, isso foi o que fez o Little Richard especial. O Fats Domino uma vez falou para ele que o Fats Domino não conseguia saber qual era a diferença entre rock and roll e o rhythm and blues. Mas o Little Richard foi que mudou alguma coisa naquele sonzinho ali de Nova Orleans, mudou alguma coisa no acorde, no jeito de tocar a coisa, e que quando ouviram aquele som, ali foi o rock and roll genuíno, né? E o Fats Domino, citado aqui pelo Caipirinha, também de Nova Orleans, pianista também, black como o Little Richard, um seguidor do Little Richard. Eu acho que a Mojo meteu o dedo na ferida, né, meu amigo? Realmente, se a gente pensar no que essa música representa em termos de som, de interpretação, da letra, que é uma sacanagem só, e a situação, né, como ela foi criada, se ela não tivesse existido, não teria acontecido nada depois, né? Falando aqui uma coisa interessante sobre o título da música, a ideia da música Tutti Frutti já estava provavelmente boiando ali em Nova Orleans. Eu acho que o Little Richard ouviu alguma coisa de alguém cantando, uma menina chamada Sue, que ela sabe o que faz e tal. Aí ele tá falando algumas coisas dessas, pulalá, orerê, essas coisas que vão, desse som que vem na coisa. E falando Tutti Frutti, que não é uma coisa, que som que não tem nada a ver com nenhum do dialeto daquele crioulo lá de Nova Orleans. E que ele não pensa que Tutti Frutti tem nada a ver com alguma coisa que não seja sorvete. Mas que nesse caso aí, que a fruta da qual o Little Richard está falando, não se faz sorvete dela, não. Exatamente. Por falar em fruta, por falar coisas relacionadas a Tutti Frutti, a original do Little Richard, a Orquestra Imperial acaba de lançar seu álbum inteiro. Nós vamos ouvir a música chamada, uma homenagem ao Little Richard, Ereção. Esse samba vai para Bete Carvalho, Luiz Melodia, Ney Mato Grosso. Uma cerveja, uma aguardente com limão. Eu vou lá na gafieira, vai ser a maior curtição. De madrugada, uma rodada no salão. Mas cuidado, a brincadeira pode causar ereção. Uma cerveja, uma aguardente com limão. Eu vou lá na gafieira, vai ser a maior curtição. De madrugada, uma rodada no salão. Mas cuidado, a brincadeira pode causar ereção. A ereção não tem hora pra chegar, com ou sem emoção, em festa particular. A inspiração que chega desavisada, cada passo é uma cilada que te diz a direção. Ha ha ha. ereção. Não tem hora pra chegar, com ou sem emoção. Eu infesto particular a inspiração que chega desavisada. Cada passo é uma cilada que te diz a direção. Com limão, eu vou lá na gafieira. Vai ser a maior curtição. De madrugada, uma rodada no salão. Mas cuida da brincadeira, pode causar ereção. Mas cuida da brincadeira, pode causar ereção. Mas cuida da brincadeira, pode causar ereção. Zvaita seiko mwanangu? Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, amai vako 2 neweka wechitatu. Na baba mudiki Francis. Essa aqui ao fundo é a música que abre o disco da Orquestra Imperial, que está em temporada no Teatro Rival aqui no Rio de Janeiro, lançando o disco. Essa semana, show hoje, terça, quarta e quinta. E olha a voz do Ruivo aqui, maluco. Especial para a turma de Brasília, né, que veio ao Rio de Janeiro se despedir do Los Hermanitos. Com seu rosto azul, porém, não consegue nos separar. Caipirinha, mais algum detalhe dessa listra? Olha, a lista, como você falou antes, é fazer uma reclamação, né? A minha reclamação é a ausência quase que completa da música jamaicana. Não, tem um King Tub aqui, mas às vezes é pra você identificar o disco, né? Se você disser que foi um disco do King Tub, não tem, mas muito bacana ali. Sempre é aquele assunto pra você sentar no seu bar preferido, mandar descer umas 30 caipirinhas e discutir tudo que tá aqui, né? Maluco, obrigado aí. É as lendas lá, ó. Só lenda, meu amigo. Que isso, hein, rapaz? Que situação, hein? Sempre que estiver à noite. Mas essa semana eu coloquei no Tico Tico, no site do Ronca Ronca, um e-mail muito bacana de um ouvinte nosso, muito frequente, participa há muitos anos do Ronca Ronca, o Luiz Fortes, falando inclusive sobre a nossa conexão com o Túlio. E no e-mail dele, que está lá no Tico Tico, ele lembra, né? O Luiz é um cara fissurado em rádio, AM. Ele lembra da rádio JB, AM, que tinha. Ele ali não identificou muito bem, e por isso que eu estou fazendo questão de trazer esse assunto aqui ao programa. Ele identificou algum programa da JB como alguma coisa contemporâneo. O programa, Luiz, e todos que leram o e-mail, e é uma informação interessante para quem gosta de rádio, o programa que tinha na JB chamava 60 Minutos de Música Contemporânea. Uma hora de música que foi produzida pelo meu queridíssimo amigo Alberto Carlos Carvalho, que foi o cara que me levou para Panorama, em Nilópolis, o cara que criou a Rádio Cidade, estava na primeira equipe da Rádio Cidade, ficou muitos anos no rádio fazendo coisas muito importantes, como produzir os 60 Minutos de Música Contemporânea, que foi criado no final dos anos 60, e que tinha nada mais, nada menos, como apresentador, Sérgio Chapelém, esse um, tá vendo? Uma voz totalmente marcante dentro da mídia, da comunicação brasileira. O Sérgio Chapelém era o cara que falava de T-Rex, de Pink Floyd, de Soft Machine. Ele apresentava 60 Você minutos... Você tá brincando. É isso, 60 minutos de música contemporânea. Era um programa, 60 minutos, de uma hora que tinha na JBAM. O Beto Carvalho conseguiu, provavelmente ele ou outra pessoa, eles tinham um intercâmbio com a BBC. Então a BBC sempre teve, né? Caipirinha sabe isso mais do que qualquer um. no início do final dos anos 60 e durante os anos 70, o In Concert, que era exatamente as apresentações ao vivo das bandas mais importantes ou não, né? A BBC gravou todo mundo. Então, a JB tinha esse intercâmbio e recebia os discos com essas apresentações, discos criados única e exclusivamente para a BBC. Como esse um aqui, as capas eram totalmente padronizadas, né, da BBC, Transcription Program. Eu tô com um disco desse na mão aqui que eu comprei da mão de um traficante. Custa uma grana isso aqui, meu amigo. Olha aqui, caipirinha. Vale ouro isso aí. Vale uma grana, fuderosa. A JB tinha esse convênio com a BBC que mandava esses discos. Aliás, esse é outro mistério. Aqui, pra onde foram, com a Orquestra, né, Imperial ao fundo, esse é um mistério. Pra onde foram? Exatamente. Quando eu vim pra Rádio Cidade, eu enchi o saco do Jonas, que foi o cara que me trouxe pra Rádio Cidade e hoje tá em Belo Horizonte. Jonas, onde foram parar os discos da BBC, maluco? Procura daqui, procura dali. Ah, tá no galpão. Cara, vamos no galpão agora. Ah, porque o galpão, a chave... Cara, a gente arromba a porta. Onde é que estão esses discos? Os discos, um vinil, os dois lados totalmente voltados à única banda, né? Com um show inteiro, mais ou menos, sei lá, o vinil aqui deve ter 40 minutos no máximo, né? 20 minutos de cada lado. De todo mundo. Soft Machine, Pink Floyd, T-Rex, David Bowie, né? Basicamente os artistas britânicos, né? E em cima desse material, o Beto Carvalho fez durante muitos anos esse programa que o Luiz Forte se lembra, 60 Minutos de Música Contemporânea. Eu de escolher um traficante compra qualquer coisa, né? Compra mulher, compra carro, viaja. É verdade. E compra disco também. Tem que chegar nele pra saber de onde veio isso aí, meu amigo. Não, mas o traficante não sabe, porque você acha que eu não... Eu fui rastrear a parada, prospectei legal e tomei em pé que nem a mulher do boi. Mas enfim, eu comprei alguns discos com o traficante. Esse aqui, ó... Ele apresenta uma banda muito querida da gente. Sente só o clima. Hello, this is Brian Matthew in London introducing the BBC In Concert program. And this time we've got a great live set for you from a band called UB40, one of the leaders in the new wave of British reggae. The group comes from the Midland city of Birmingham, and they first got together while they were unemployed. In fact, the name UB40 comes from the serial number of the form that's used to claim benefit when you are unemployed. And during the last year in Britain, UB40 have enjoyed three huge hit singles and a hit album called Signing Off. And you'll hear the hits and some of the songs from the album in the show. The concert's another of our Rock Goes to College gigs, this time from Keele University, which is very much UB40 home ground. So let's join the student crowd as they welcome on stage UB40. Awesome. See you all dancing, it's supposed to be fun. We'll be right back. É muita emoção. Isso é o UB40, como o Brian Matthews apresenta. Vamos voltar aqui à apresentação? É boa pra caramba, né? Um espetáculo, né, cara? Segura. É numa universidade ali, de perto de Birmingham, né? A torcida do UB40, isso é 1981. Isso é Vera mesmo, né? BBC In Concert Program. E ainda conta a história do nome UB40, né? Que quem ouvia a Rádio Fluminense sabe exatamente de onde vem. Né? From the Midland city of Birmingham, and they first got together while they were unemployed. In fact, the name UB40 comes from the serial number of the form that's used to claim benefit when you are unemployed. And during the last year in Britain, UB40 have enjoyed three huge hit singles and a hit album called Signing Off. And you'll hear the hits and some of the songs from the album in the show. The concert's another of our Rock Goes to College gigs, this time from Keele University, which is very much UB40 home ground. So let's join the student crowd as they welcome on stage UB40. Muita emoção, vamos pular, né? É pra dar um... É pra não ficar... Fazer um fundo, Faz de novo. Mas enfim, a gente estava comentando sobre isso. Como eu disse, a capa é totalmente padronizada, todos os discos tinham essa capa, sem graça, né? Uma pessoa vê isso aí, pô, isso aqui não vale nada. Mas é porque não era comercial. Não, são discos produzidos pela BBC, prensados pela BBC, e que eles distribuíam no serviço de informação básica, de cultura, né? Então, um vinha para o Brasil, o outro vinha para o México, o outro ia para a África, o outro ia para a Holanda, sei lá o quê, para as rádios que tinham esse convênio com eles. Então, a JB era o ponto de desembarque desse material durante muito tempo. Agora, Caipirinha, a pergunta é a seguinte, vamos começar a busca do Santo Graal, né? Onde estão esses discos, meu amigo? Eu garanto, porque eu vi os discos todos na JB, eu vi mais de 300 discos. Iguais, todos iguais, com a mesma capa. Você só sabe o que tem dentro na hora que o Caipirinha está vendo ali as informações. Eles vêm com todas as informações. Você estava vendo dois encartes, né? Com tudo, com a lista de música, com as informações da banda, assim, tipo para você catalogar, né? Puta que pariu, sinistro. Esse aqui é o número 244 da série. Esse do UB40. Pois é. 244 da série. Eu falei que aqui devia ter uns 300. Né? A série, sei lá, deve ter ido a bem mais de 300. É, isso é um disco de 1981. Enfim. Caipirinha, não tem alguém lá, o Hunter da Jumbo, não quer ver o Brasil catar esses discos aqui não, cara? Pode fazer um programa da BBC tentando descobrir. De repente alguém da BBC que venha pro Brasil descobrir o paradeiro desse tesouro, né, cara? Pô, tesouro total. Dá mais uma torcidinha aí. Expedições japonesas começam a se formar pra vir pra cá, meu amigo. Pra achar isso aí, claro. Vários japoneses aí se organizando. Capirinha, vê se do outro lado é a última... Signing Off. Ah, não. Deus da Screaming é anterior? Quarta de um lado 1. Tosse aí. 1, 2, 3. Tosse aí. Todo mundo tossindo. Quarto do lado 1, The Earth Dies. Ronca, ronca. Oi, FM. Early next year. So, Walcott. Ronca, ronca. Vem cá, acabou a promoção? É, vamos nessa. Não teve promoção, né, meu amigo? Ah, não. A gente não fez perguntinha, ficou esse papo aí de lista, a gente acabou... A gente deixa pro Marcelinho da Lua Social. Calma aí, meu amigo. Marcelinho da Lua Social pra semana que vem. O último programa, hein? Vai acabar o Ronca Ronca? Não, do mês. Último programa do mês. Pô, cara, me assustou já duas vezes com essa brincadeira. There's another one to keep you rocking. It's called Death by Screaming. Airplane, segura aí que estamos acabando, hein? Acabando o milho, acabando a pipoca. Isso é gravado ao vivo numa universidade. Conhece essa universidade? Keeley? Universidade de Keeley, é ali pertinho de Birmingham. É pequenininha? Não é pequenininha, não. É mais ou menos. Mas é uma UERJ de lá. O auditório deve ser o tamanho de que, assim, mais ou menos? Eu imagino que seja assim como... o tamanho de um cinema, sala 3. Caipirinha, terça-feira que vem aqui de novo? Estaremos aqui. A quarta seguida? Quarta. Então, quarta-feira, terça-feira que vem, na quarta visita esplendorosa do nosso ídolo, a lenda absoluta, Marcelo Caipirex, no Honka Honka. Lembra da gente colocar em pauta aqui o Marco Antônio, que é aniversário dele amanhã, vai vibrar. Eu acho que você já contou a história aqui. Você é o representante em Leeds e em todo o Reino Unido. Mas a Leeds é muito conhecida para quem gosta de música pelo célebre disco do The Who gravado em Leeds. E você vai contar terça-feira aqui. Aonde foi? Aonde foi parar o lugar onde o The Who gravou? Diga lá, não. A Gabriela Godoy já está começando a organizar um encontro nacional de ronqueiros. Opa! Nacional, meu amigo. Isso é lindo. Eu falei nacional, meu amigo. Opa! E o Renato Bial já está apontando esse programa como o melhor do ano, hein? É isso. É mesmo, né? Dias da Screamer, recentemente eu toquei essa música numa versão 12 polegadas, longa, padedel. Já em 81, o UB40 falava... Eu até comentei o filme lá do Al Gore, né? Do aquecimento, negócio de banho quente, né? Uma verdade inconveniente. Essa música deveria participar da trilha sonora, porque fala exatamente disso, né? Dias da Screamer. Em que ano isso? Isso aqui? 81. Enfim, desejar um feliz aniversário para a Vivian, já hoje, dia 20, completando 20 anos. Dar as boas-vindas à nossa queridíssima, novíssima ouvinte, a Maria Pia, um mês de vida. Desejar muitas felicidades lá em cima, ao lado de Cartola e... Jimi Hendrix. A nosso querido Durval Ferreira. Terça-feira a gente volta mais uma vez com Marcelo Caipirinha. Juju, com um beijo pra você. Juízo. O programa amanhã totalmente disponível pelo site da UFM para você ouvir. A lista das músicas nós mostramos no site do Ronca e no site da Oi. Enfim, obrigado pela participação espetacular. Obrigado pela participação dos ronqueiros quarta-feira na Travessa. Espero conhecer e receber outros tantos segunda-feira na FNAC do Barra Shopping para mais uma jornada de lançamento do livro dos Paralamas, contando com Dapiev e Ricardo Leite num bate-papo ali com água mineral sem gás. 7 horas, né? 7 horas. Positivo e operante. Beijinhos. Bye, bye. Tchau. Oi FM apresentou Ronca Ronca.